A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Estamos cá com mais um Agente 86, com a memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. Inclusive, a época essa que foi uma das mais ricas no que tange a roubadas e programas de índio infindáveis, né? Porque a gente procurava diversão em cada lugar, né? Tipo, lambateria, hein, Walter? Pra ouvir Kaoma, Chorando Se Foi, Beto Barbosa Meu e por Deus, aí vai. Ou a gente embarcava numa Fiat Elba e a gente ficava parado em congestionamentos monstruosos lá na Rodovia Dutra. Gastava 10 horas pra ir daqui no Rio de Janeiro pra assistir o Rock in Rio 2. Eu também fui. E comprei um adesivo, E não, camiseta. Camiseta. Adesivo também. E tantas outras coisas que ultrapassaram a barreira dos anos áureos, inclusive nos acompanham até hoje. Por exemplo, aquelas roubadas de final de ano. Falando em pegar congestionamento, se descer pra praia daqui de São Paulo até o litoral, deveria gastar 30 minutos, chega a gastar 10 horas. Pra mim, que sou paulistano, não existe programa de índio maior, né, do que o Réveillon na praia. Aí no 31 de dezembro, você acorda umas 5 horas da matina, isso, pega aquela mala cheia de naftalina que ficou o ano inteiro esperando pela viagem, coloca no porta-mala junto com a caixa de isopor cheia de malte 90, arruma espaço pra televisão Telefunken, isso, né? Exatamente. Enfia os filhos, a mulher, a sogra gorda, sabe aquela sogra que sobra pelanca no braço. Dá tchau e causa um tsunami. Exatamente. Aí você joga tudo ali no carro e toma rumo pra imigrantes pra ficar num congestionamento de umas 9 horas até chegar no boqueirão. Daí você chega no boqueirão e lembra que esqueceu a Havaiana. Olha, Chaves, você gostaria de ter dinheiro pra cear esta noite? Sim. Pois eu também. Mas foi pensando em tudo isso, meus queridos, que algumas semanas atrás a gente colocou lá no nosso site um post pedindo aos ouvintes que nos mandassem histórias com roubadas de ano novo, inclusive que rolaram em anos velhos, porque o nosso tema aqui é sempre esse. E uma legião de ouvintes aí cheios de casos dos anos 80 e 90 adoraram a ideia e mandaram aí as suas roubadas de ano novo. E eu e Walter vamos ler algumas delas aqui. Foram tantas que a gente pôde selecionar algumas que serão separadas em duas etapas. Isso. Ou seja, nos dois podcasts da semana, roubadas de ano novo que aconteceram antigamente com os nossos queridos ouvintes. Vou começar com uma história minha mesmo. E aconteceu lá em 1991. Fomos pra praia, em umas 8 pessoas, tá ficando uma casa emprestada. É sempre assim. Sempre tem um amigo, vai, não, vamos pra lá, a casa é legal pra caramba. Se o cara empresta a casa no final do ano, é porque tem algo errado com aquela casa. Se o cara não alugou, meu amigo. Se o cara não alugou, a casa... Ele não vai. A casa não foi capaz de se vender, né, de ser alugada, que algum problema tem. No caminho, um dos caras quis comprar, saca ali na Anchieta ou na Imigrantes, que eles ficam vendendo caranguejo por metro? Sim. Pra quem não é de São Paulo, é vendido no meio da estrada, é caranguejo por metro. Isso. Eles amarram um na patinha do outro. E estão vivos, cara. Vivos ainda. A galera chama de siri no pau. Aí no caminho, um dos caras quis comprar ali meio metro de siri no pau. Chegando a casa, cara, a gente descobriu que o lugar era um bagaço. Na verdade, não era uma casa, era um uma garagem que tinha acabado de acontecer um acidente nuclear, saca? Chernobyl. O lugar era terrível, aí a gente se acomodou ali como podia. Foi dormir, né? Todo mundo. Era um monte de cara, um monte de menina. No meio da noite, a gente ouviu um grito de uma das moças. Todo mundo. Aí todo mundo é ladrão, né? Era Jason. Ou era ladrão. Pra mim era ladrão, porque o lugar que a gente tava era terrível. Aí todo mundo acordou desesperado. O que aconteceu? Os caranguejos que a gente tinha comprado fugiram. Cara, eles fugiram e foi um inferno a noite inteira, a caçada dos caranguejos. Imagina, meio metro de caranguejo, quanto caranguejo dá? Uns oito, nove? Por aí, uma meia dúzia de sei de lá, cascudo. Dá bastante, cara. Foi a noite inteira, era chinelada, era mulher gritando, era peito pra fora, foi um inferno na terra, cara. Um dos piores réveillons que eu já passei. É, já passei por alguns também. Todo mundo malhando, galera! Querido ouvinte, Adilson Aragão, ele começa assim, abre aspas. Era 1989, eu tinha 16 anos e era apaixonado por uma menina de nome Fábia, que estudava com ele. Esse nome Fábia. Não é muito bom, não. Eu conheci uma Caia. Caia? Ele coloca assim, eu sonhava em tê-la em meus braços para todo sempre, serei o primeiro homem a fazer amor com a linda jovem de pele alva, mas infelizmente corri um boato na escola que a minha doce amada não era pura. Rodada. E que na verdade já tinha rodado todo o primeiro, segundo e terceiro colegiais. Tendo inclusive uma história que ela tinha até amado com animais. Sim, amar com dois. Amou com os bichos. Mas daí segue o Adilson assim. Mas eu não acreditava em nada daquilo. Então no ano novo organizamos uma viagem para a praia e a minha amada iria. Pensei em todos os detalhes de como eu a abordaria. Ela se declarando pra mim, dizendo que os boatos sobre ela eram mentira e que nunca tinha se aproximado de um cachorro. Neste momento nós deitaríamos e perderíamos nossas virgindades no mais puro romance. Já com todo o meu plano na cabeça, eu esperava na plataforma da rodoviária a nossa turminha chegando. Eu tô lendo isso aqui, eu tô lembrando de várias situações semelhantes. Você passou por algo... É terrível desse papo aí, galera. Aí ele fala que a nossa turminha chegando e o meu coração pulsante e eu aguardava ali a vinda da Fábia. Eis que quando ela começa a se aproximar como uma noiva chegando no altar, eu consegui até ouvir o som da marcha nupcial. E quando eu já estava sentindo a textura da pele nua dela tocando na minha, chegou também um cara com o dobro do meu tamanho, deu um beijo na boca da Fábia, embarcou no ônibus e passaram todo o feriado orando no quarto. E naquele momento, com o meu coração em prantos, eu até pensei que a história da zoofilia poderia ser verdade. Tomara que seja, disse o Aragão. Ai, que mal, né, cara? Afinal, tá chegando o momento de começarmos a contagem regressiva. 1991 está com o pé na cova, tá acabando. Walter Oliveira Júnior. Eu tinha 17 anos e era noite de 30 de dezembro de 1991. Minha mãe tinha ido viajar com os meus irmãos e eu iria acampar com os meus amigos no dia seguinte. Eu estava fazendo a minha mochila quando a campainha tocou. Era meu primo com uma garota muito bonita de traços nipônicos. Apresentou ela como namorada e foi logo se dirigindo para um dos quartos para ter um momento privê com a moça. Exatamente. Eu ali continuei a fazer a bagagem. Não demorou muito, meu primo saiu do quarto dizendo que teria que sair, mas que a moça ficaria até o dia seguinte, pois ela morava longe e não tinha como ir embora. Passado poucos minutos depois da partida do meu primo, os meus hormônios em borbulhas me dizia que eu poderia ter alguma chance com a linda mestiça. Foi quando comecei a conversar com ela e não demorou muito para ela estar novamente a fazer o ato do amor. Pronto, é com Hayugi. Hayugi! Só que dessa vez era com o time reserva. Passamos a noite juntos e eu adverti que na manhã seguinte ela teria que ir embora logo cedo por conta da minha viagem. Pegar mais um cara. Com certeza. Na época morávamos em uma casa que ficava na parte de trás de um terreno. Na parte da frente havia uma casa que estava desocupada e que era da minha tia. Acordei às 8 horas com vozes na casa da frente. Levantei e fui ver o que estava acontecendo. Foi aí que notei a tragédia, Alexandre. Veja só. Minha tia tinha vindo passar o ano novo naquela casa. Como já tinha queimado o filme com a minha mãe, em hipótese alguma, a minha tia fofoqueira poderia saber que eu abrigava moças durante a saída da minha mãe. Foi aí que eu notei que precisava de ajuda, pois a hora da viagem estava chegando e não despachava a japa. Liguei para um dos meus amigos que viajaria comigo, expliquei a situação, esperei ele parar de rir por uns 30 segundos e ele veio até minha casa para fazermos a evasão. Já os três dentro da minha casa, pensamos uns 30 minutos e resolvemos fazer o seguinte: como tínhamos que levar as barracas, colchonetes, mochilas, etc. para o carro que já estava chegando no portão, resolvemos enrolar a moça em uma das lonas e passar com ela na cara da minha tia. Aí antes que ela resolva transar com meu amigo, também, nós passamos com ela dentro de uma lona, de uma barraca canadense e enfiamos dentro do carro. Fomos até o próximo ponto de ônibus, desenrolamos a gostosa com as pessoas esperando o ônibus, né, ali e vendo tudo que estava acontecendo. Imagina, Alexandre, você tá esperando uma bomba, de repente para um carro, desenrola uma mulher de uma lona. Desenrola uma japa gostosa. Exatamente, larga ela e vai embora. Aí ele... E essa foi a história do nosso amigo Walter Alexandre Moreira. Quinta-feira que vem tem o último episódio, a segunda parte das roubadas de... É isso aí.